Respeito na dor. Cada pessoa tem a sua história. E ninguém compreende inteiramente o que o outro está sentindo, porque é preciso ter passado por uma situação semelhante. E ainda assim, cada um sente de um jeito, porque as nossas histórias são diferentes. Podemos passar por situações idênticas, ou até estarmos passando juntos por uma mesma situação. Mas aquilo que nós chamamos de experiências, de bagagem, faz com que cada um de nós trate diferente cada situação. É por isso que o respeito é a melhor forma de nos colocarmos perante os outros. Às vezes, apenas em silêncio, para não invadir a dor e nem tampouco julgar o que ele está sentindo. Aquilo que muitas vezes parece para nós algo simples, até algo bobo, para aquela pessoa que está passando, tem um significado diferente. Esse procedimento de respeito, ele faz parte de uma postura ética, de um amadurecimento de cada um de nós. É bem provável que quando nós estivermos numa situação semelhante, talvez sejamos tratados também de forma diferente dessa que estamos fazendo. Porque as posturas são escolhas de cada um de nós. Cada dor deixa uma cicatriz. E essa cicatriz, ela demonstra uma superação. Só que essa superação não veio sem esforço, sem mudança, ou sem perda de algo que nós entendíamos como valioso. Quando nós olhamos a marca na superfície, nós não entendemos a profundidade que ela alcança e o significado que ela tem para quem carrega. Nós não precisamos sofrer com o sofrimento dos outros, nem devemos, se quisermos realmente ajudar. Mas a empatia nos aproxima a ponto de nos tornarmos verdadeiros auxiliares nesse processo de crescimento, sendo caridosos na dor, incentivadores do bom ânimo com palavras certas e verdadeiras, autênticas, e transmissores de energias para que essa lição do momento ela seja compreendida com amor. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine a todos, e que assim seja.